5328, direto Campina Grande. Maravilha, direto Campina Grande, muito obrigado. 5328 da Trip. Do 4040, chame o Centro Recife 251, na antena 3395. Centro 3597, após o pouso do Boeing da Rio, a Lima tem cabeceira 10. Copia 9811, sala 05, livre direita, chama sala em 121, décimo 9. Número 2, 3597, vento no 30 graus, 079, autorizado a decolagem, pista 10. Pronto, tá bom. Autorizado Recife, nível de voo 330, decolada 120, curva à esquerda, saída Pulca, Caju, via Peruíque 58. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponda 5436. Aviso Nacional. Transponda sua própria cidade de treinamento, 3890. 7, controle 1, 20298. 07-2008, da 3517 graus. Sete, contato radar Supernil 360, perfil Arbo. Perfil da Arbo 360, para 3597. 4201, no ponto Copia. Autorizado Campinas, nível de voo 340, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Upsilon 10, Bridge, Upsilon 16, Belo Horizonte, Bridge, após conforme rota. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponda 5440. 01 no cotejamento correto, são prontos de estacionamento. São Salvador, muito bom dia, 062, o nono está sempre da Golf. Na posição 62, autorização Galeão nível 340. 62 o nono, tem um céu autorizado 360, copia? Tomativo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decodão 10, curva direita, saída da El, letra Mótima, Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. E autorizado 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Fox, Conforme Rota. Controle Salvador, Ferem 120, decimal 8, transponder 5442. Ok. Galeão autorizado 360, decolado 10, curva direita da El, letra Mótima, Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. Eu percebo 0, SMAP, Lúvito, Barbacena, Rota. 1208, Departure Control. 5442 transponder, 6219. 6219, você já é correto, são prontos de estacionamento. Semana. Galeão 360, defesa Luno 0, SMAP, Lúcio, Babacena, decolado pelo 0, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, controle 120, décima 8, sendo 54 segundos. Vem a Peugeot 10, SMAP e Lúvio do Barbacena, são prontos de estacionamento. O 328, passa nível 150, chama Centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Tuna 7 da Tuna, passa nível 160, chama Centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 260-288 com Recife, 135 no 7, obrigado, bom trabalho. Piso 53, desça para 2000 pés, estou o time 1013, faça no localizador, 3153. 2000 pés, piso 13, chamarei na localização 3890, autoridade puxa, controle. Bom dia, Gol 1865, informação Gol, portão 08 para a Transação Brasília. 1865, Brasília 360, que fez o volume 7, decola pistão 0, curva direita, Gol, elétrico, controle 1208, 5455. Brasília. Abriu 7, decola 0, curva direita, desceu agora elefa, 120, controle 5455, o transporte voa no 801. Desejamento começa, mostra push, voa no 801. Reportará, push, voa no 801. Para confins autorizados, 360, via Pesulo 0, Índia, Pesulo no meio, recola Pesulo 0 com a direita, saída da Elde da Módica, controle 120.8, sino 5453. Guarda a R2 de grau 4 e após o seu puxa, bom contato. Excelente aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 10895, hein? Torre Salvador, bom dia, tá 3153, final da 1-0. Tá 3153, muito bom dia, check train, livre pouso na 10, venta de 130 graus com 99. Livre pouso na 1-0, tá 3153. Tá com CV Índio, ponte para dar 02, 03, tá 3890. Salvador, tem como aumentar o brilho do papi? Será solicitado.

Transponder 2112 na escuta do controle de Salvador. Aeronave, transponder 2112 acionado na escuta do controle de Salvador. Aeronave, na transponder acionado 2112 na escuta do controle. Decolou 27, controle 1-2-0, decimal 8. Comandador, bom dia. Gol, Chanel, 2-1-1 na ponte número 6. A informação é a Golf, pronto para o pushback de acionamento. É 2-1-1, aguarda a Boeing, nessa retaguarda, depois do seu push. Vai dar o Boeing e a Fox. A lei de táxi via Índia, Goa 96, ponte perdão no 02, 295, entrega no 014. Segue para Salvador. Chame agora a torre 11895 Pomposo, Marinha 709. Atenção de pouso, pistão no 7 ou pistão no 0? Levanta Juno 50 graus com 8 nós. Obrigado por seguir direto parte militar, Levanta Juno 50 graus com 8 nós, Marinha 709. Salvador 162, sou o nono, o Boeing na retaguarda passou, pode estar iniciando o curso, ok? Afirmo, é bom tratar de cada um. Um minuto, por gentileza. Eu entro em contato via telefone com eles, ok? Parece que estava com possível falha de comunicação, já está em contato bilateral com a gente, prosseguindo para pouso direto para a parte militar. Mantenha a posição e aguarda para a decolagem azul. Mantenha a posição, espere e aguarde. Cara, se não, viu a Fernanda em Guarulhos? Golum 093, autorizado para a CIA ainda, pois para o 02, 09, 04. Mandou uma Marinha 7069 Nacional para o Pátio Militar. 7, Zanta Dino 50 graus com 79, reporte no solo controlado. Portará solo controlado. Azul 4201, Malim, mantém pistão no zero. Alternado, pronto para o táxi, nosso QB hoje de 142, alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas mais 40 minutos. Plano 142, a bola, deixando a minha 21, no táxi VN, ponte para o 02, 395, entregar o 09. Tem livre de decolagem da 10, 200 de 90 0 graus com 79. Desvio, passeio 2229. Desça para 3000 pés, soltinho 8904. Informe no localizador. Polo 963 ali, mantém pistão na 0. 7069, solo controlado. Solo 33, desça para Castelinho. Marinha, 7069, me escuta? A frequência é 122.95, previsão ativa. 685, alteão 2545, boa viagem. 2545, obrigado, 3290. 1201, decolando 34, controle 120, decimal 8. Controle 1208, azul 4201. Controle Salvador, azul 4201. 201, contato radar, sub nível 340, perfil da EL. Nível 340 da EL, azul 4201. Três livre decolagem da 10, 201, 50 graus, com 7 nós. Decolagem, gol nos 900. Desça para 2000 pés, informe no localizador. 2004. O Alfa 35. O 35 fica no quadro só. Estimado push. O Alfa de Charlie. Livre e reboque, reporta na saída 43 para ingresso 41. Autorizado, chegada bom, se desça para 4 mil pés, estou o time 104, vigilância radar. Meia 3, decolou os 36, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 963 da Gol, passador no 1500 pés, subida na Dayon. No 963, contato radar, super nível 360, perfil da EL. 360 da EL, obrigado. No 963, decolou os 37, controle 120, decimal 8. Pega o pico do Axé, a chapéu ali, se aposta com ponto. Decola a pista no zero, curva direita, e no corredor. Axé, controle 120.8, cena 5460, marinha 69. Correto, reporta. Para o táxi, posso militar amanhã, terceiro, né? Receptor localizador, passeio 2229. Passeio 2229, complete a aproximação, chama agora a torre 11895, composto. Completa, chama 1895, obrigado, terceiro, composto. Né? 093 Banas, mantenha o ponto de série agora. Corre Salvador, bom dia, parceiro 2229, localizador. 2229, muito bom dia. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado de travado. Oi, cara. Oxana 6211, livre decolagem da 10, janta de 160 graus com 89. Decolagem 10, Oxana 62, 11. Já ali do reboque da 1.8, reportando o pé. 1895. Mantenha a posição e aguarda, Marinho. Série de 2229, check-train, livre pouso na 10, vivente de 160 graus com 7 nós. Livre pouso, passeio 2229, baixar trabalho. Fechando a 6219, decolou 40, controle no 20, decimal 8. 208, bom dia, vou fechar a 6219. Viu o vento, passaria? Bom dia, Xanero 6219, decolado no perfil da Dael Monte Vá. 6211, contato radar, suprimiu 360, perfil Dael. Dael 360. Autorizado, puxa o contato, fica bem. Azul 4201, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. ...963, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. 251-3395, obrigado, bom trabalho aí, bom nessa semana, voo 963. Estaria motiva pro 6211? Aguarde. É o número 2 para decolagem do aeródromo Marinha, mantenha a posição e aguarda. Mantenha a posição. 1093, sem medo de decolagem da 10, Zanta de 160 graus com 5 nós. Episódio SAC, via 41 no Índio, por de perto da 102, 10 no 4, 5 no 4. Bom dia, 9900. De decolar em frente, vou seguir pro litoral sul. zona do fogão? É o que eu acabei de visualizar aqui. Eu acabei de visualizar aqui, é para as 10h20, mas já está chegando o sistema com o transporte do centro a partir das 51, ok? Estou aguardando para a Polígono 093. Nave fora do solo aos 4-5, quando no farol de Capuã, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, na linha 7069. O Salvador, na linha 7069. Linha 7069, confirma para o ideal, para o destino? Vai se manter pelos corredores até nas proximidades do farol da Barra e a partir daí vai demandar a proa 240 aproximadamente. Tá, no momento mantendo 600 pés, acionado 5460, marinha 7069. Sim, a gente também mantém 500 pés, corredor Axé, e informando passando o farol da Barra, marinha 7069. 69 formará no farol da Barra. No 4, muito bom dia, Lima, tem pistão no 0. Chame a 2-1-1, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterno 3395, boa viagem. 2-5-1-3395, muito obrigado, bom dia para você, chame a 2-1-1. A 093 Sul mantém nível 340. 340-093. 4-8, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, irmão. Boa noite mesmo. Do 5 no 4, tem livre decolagem na 10, vento é de 1,70 graus, com meia dúzia 9. Velho, estou tímido no 014, reforma no localizador. 2000 no 014, reportará no localizador, 649. Fizeram 69, controle? Poderia tomar um estimado para pouso? Está passando fora da Barra, quase não recebo controle. Modifica a frequência para 1-2-3-4-5 para coordenações com os demais tráfegos. Controle Salvador, voo Gol 1865, passa 3 e 700, solicita direto a arco. Lado controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. Tá bom, Gol 865, obrigado. Controle Salvador, bom dia, trip 5514, Tucaru. 594, contato radar, sopro nível 190, no perfil Puka. 190, Puka, saída 5594. Complete a aproximação, chame o adutor em 1895, bom pouso. 1895, bom pouso. E a UPSU 20, cola pista no 0 com a esquerda, sai da MOMO, transição bloco, controle 120, décima 8, sendo 55 no 4. Esquerda, sai da mão, posição Frod, controle 120.8, cena 551. Passa nível 190, chama agora o centro V5, sequência 1251, alterno 3395, boa viagem. Bono 649, tem livre pouso na 10, 200 de 960 graus com 49. Atualizado pouso na 10, pista C com 649. 649 no sala 55, livre à direita no 21 decimal 9. Alterno 288, boa viagem. 260288, boa noite, 65, bom dia, obrigado. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02. O Mike FC Bravo, repórter na 743, para ingressar no patrão. Vai atentar a boa, vai ingressar no pátio. E a Juliette, após o check, a porta no tempo. Salvador, bom dia, Anderson 6570, informação hotel 390 Recife. É o 35, você copiou agora? Aguarda, 350 procedo. Recife 350 autorizado, Anderson 6570, dia 358, a colocação no 0, curva esquerda, saída pública, seção Caju, controle 1-0-8, Anderson 5 no meio. Recife, 358, pista 10, esquerda, Puca, Caju, 208, controle 55 na meia, abre também a 570. Matará. caso, congestionado. Literal, 9960, guarda Rio, 27, aguarda, faz um circuito. A bom tropa. Leão 300, VP do Luno 0, Smart Lucas, Barra Cena. Recola Pista no 0, cor direito, saída da L da Ponte, né? Controle 1, 8, 5, 5, 0, 6, 6. Manhã 1 2 0 2 8 ponto custa.